Vamos informar o centro de operações, ok? Informe pronto agora. Informe quando estiver tudo pronto no 601. Salvador, 3-2-3-0 a bordo, 3:40, eu nomeei alterando o motivo do ataque, 3-2-3-0. Confirma os dados. 2-3-0 a bordo, 3:40, confirma. Salvador, 3-2-3-7, 2-3-0 a bordo, 3:40, eu nomeei alterando o motivo do ataque. 230 a bordo, altímetro no 09, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, no noite, decimal meia, bom voo. Ok, táxi Índia Alfa, ponto de espera, noite meia. Boa noite, táxi 237. Te aguarda, tem a aeronave que vai passar na retaguarda. Na autoridade, chama para o táxi. Salvador, está 3-2-7, pode ser do Monteiro pronto para decolagem. Boa noite. 3897, a linha da coluna 0, vento no meio 0 grau 08, nós. A linha da coluna 0, tá 3897. 3603 está liso, aliás. IBLS vai reportar estabilizando o TAN 3603. Para o táxi a bordo 172, alternado Campinas, 3 horas e 25. 172 a bordo, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1 no noite, esse 1 meia, bom voo. Índia Alfa, ponto de espera 186, boa noite, bom trabalho, 601. Controle 2702, 0 decimal 80, bom voo. Estamos com o controle Salvador 2702, boa noite, bom serviço, 3897. Controle Salvador, muito boa noite, estamos 3897, boa noite, contato radar, voa 340, após 2000, voa Leda. Após 2000, voa Leda, tá 3897. No meio 01, no livre decolagem no 0, vento no meio 0 grau, 09 nós. Voo no 601, decolou os 30, chame o controle 120, decimal 80, bom voo. 2080. Salvador, voo 601. Voo 601, contato radar, voo 360, saída da El. 360 da El. Localizador, Campa Vista, OTAN 3603. 3603, complete final, torre 198612. 198, decimal 6, obrigado, senhorita. Torre Salvador, um cordial boa noite, OTAN 3603. A 3603, ciente, livre pouso no zero, vento no 50 graus, 09 nós, reporte baixado e travado. Vai reportar, senhorita, OTAN 3603. Passando Índia Serra, baixado e checado, OTAN 3603. Tenente, OTAN 3603. Recife 1251. Recife 1251, das 3897. Direita, 219, 3603. Goiânia 6259, vou chegar em estacionamento aqui no 09. Autorizado, chama para o táxi. Chama para o táxi, 6259. Salvador, 3603, de para a pista, não sei se... 3603, táxi via Alfa Juliette, portão 6 dúzia. Alfa Juliette, portão 6 dúzia, 3603. Chame Recife, 1251. 251 Recife, boa noite. Boa noite. Zero, boa noite, acione identificação, vou ir pro editado, direção nível 060. Salvador, gol 1884, passo 230 para 150, ciente da informação, Charlie. 1884, acione identificação, voa direto e TAP, desce ao nível 050. Desce para o 050, direto e TAP, 1884. Só para confirmação, autorizou a descida do pastor 20 até o 060? Afirmativo, 060. Ok, excelente, para o 060. Alô, Salvador. Boa noite, bom. Boa noite, beleza? Atualização. T73, saída prevista para o Belo e da Bridge, ordem, cópia. Mando cópia, bom. Boa noite. Gol 1884, cruza 165, 5 para 1,50. 4 autorizado, nível 050. 050, 824. Fechando é 6259, para o táxi 6259, POB ficamos com 120, alterna Galeão com 4 horas de autonomia. Zero a bordo, altímetro no 019, táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Torre 1, noite, acima 6, bom voo. Índia Alfa 18.000, só retificando o POB, ficou 126, corrigindo, POB do 63, 6259, 126. Gente, 126, copiado. 373, pronto para cópia? Afirmativo. Autorizado, Confins, nível 360, via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5125, proteja. Autorizado, Confins, nível 360, pela Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva pela direita, controle 120, decima 8, transponder 125, ou 1275. Cotejamento correto, chama para pushback e sonamento. Camarada, no protocolo, correto. Tráfego 9 horas 15 milhas, rumo Nordeste, está cruzando 160 para 060, é um ECO 120. Paciente 1884. ECO 120. Nível 360 via Upper Zulu 16, saída da Euleda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 120, decima 8, aciona 5132, coteja. Certo. 1776, acione identificação autorizada, chegada a Mari, desceu 070. 5132, transpõe o voo no 940. Após bridge, apertou no meia, chama para pushback sonamento no 940. Camará, o gol no 940. Gol 984, voa direto Zuna, desce 2000 pés, que é legal no 019. Direto Zuna, 2000 pés, 1019, 9884. Xané 6259, ponto espera da 190, pronto, boa noite. O Xané 6259, boa noite, a linda é cola no 0, vento no 50 graus, 09 nós. A linda é cola no 0, 6259. Para pushback e acionamento no portal 3. Autorizado, chamar para o táxi. Autorizado, chamar para o táxi, com 283. 249, 243. Gente, SO20, confirma indicada. 250, passou 20. 7, passou 20, reduz a 210 mais. Reduzindo para 210, passou. Gastor 20, estação vetor, vai curvar a esquerda para o 050, limite ao localizador. Desce 3 mil pés, que é legal no 019. Esquerda 050, limite ao lote, desce para 3.000, pastor.